cercado de ilusão. Sonhei de cara, coração, que sonho louco carregado de ilusão. Lua bonita derramada nas calçadas, anel de prata madrugava e eu sonhei com borboletas que saíam das janelas, colorindo a primavera, e sem teus braços acordei. Saia vendada pendurada na varanda tem a cor da esperança de um amor que não passou. Pois todo dia lembro sempre da janela, do amor que eu dei pra ela. Foi tão bom quem me ficou. Foi tão bom quem me ficou. Foi tão bom quem me ficou. Foi tão bom quem me ficou. Derramada nas calçadas, anel de prata madrugavas, eu sonhei com borboletas que saíam das janelas, colorindo a primavera, sem teus braços acordei. Saia arrendada pendurada na varanda tem a cor da esperança de um amor que não passou. Pois todo dia lembro sempre da janela, do amor que eu dei pra ela. Foi tão bom quem me ficou. Foi tão bom quem me ficou. Foi tão bom quem me ficou. Anel de prata madrugavas, eu sonhei com borboletas que desciam da janela, colorindo a primavera, sem teus braços acordei. Saia arrendada pendurada na varanda tem a cor da esperança de um amor que não passou. Pois todo dia lembro sempre da janela, do amor que eu dei pra ela. Foi tão bom quem me ficou. Foi tão bom quem me ficou. Foi tão bom quem me ficou.